Sertão Central, delícia de rádio. Sertão Central AM, 40 anos. A rádio que o povo acredita. A partir deste momento, entra no ar a rádio que informa, diverte e presta serviços à comunidade. ZYH621, 1570 kHz. Rádio Sertão Central AM de Senador Pompeu. Uma emissora da organização Fonseca Coelho. Obrigado pela sua audiência e que a paz, a alegria e o amor estejam presentes em nossa programação que começa a partir de agora. A partir de agora. ZYH621, 1570 kHz. Rádio Sertão Central AM, Senador Pompeu, Ceará. Organização Fonseca Coelho. Direção Geral Coelho Júnior. A Rádio Sertão Central AM leva aos ouvintes uma programação recheada de sucessos, entretenimento, amizade, informação. Além de ouvir as melhores músicas, o ouvinte interage com os programas através do site www.radiosertaocentralam.com.br. A Rádio Sertão Central apresenta programa Acorda Sertão Central. As primeiras notícias para o Homem do Campo, com o melhor da música no amanhecer do dia. No ar, Acorda Sertão Central. Sertão Central. Acorda Sertão Central. Apresentação: Luiz Silva. Olá, Senador Pompeu, muito bom dia. Agora, 5:02, 5:02, muito bom dia. Está começando para você, a partir de agora, mais uma edição do seu programa Acorda Sertão Central, que vai até às 6:30. Para você, aqui pela rádio AM Sertão Central, de Senador Pompeu, Ceará, AM 1570, 40 anos, o rádio feito com credibilidade. Fundação de Fonseca Coelho, direção geral é de Coelho Júnior. A apresentação e mixagem é do seu amigo Ali Silva. Eu fico juntinho com você até às 6:30. E a partir de agora eu conto com a sua audiência, a sua participação. Bom dia, bom dia. Acorda Sertão Central. Sertão Central. E eu começo trazendo a primeira de hoje. Thank you.

alegria, dinamismo com Luiz Silva. 6h23, é ponto final mais o programa de hoje. Agradeço a você que ligou, que participou, que interagiu. Então, todos um bom dia. Na sequência tem o Rádio Notícias Verdes Mares com Tom Barros na Sertão Central. Eu volto logo mais às 16h30 no Alô Sertão. Bom dia, Ceará. Bom dia, Brasil. Eu não quero me enganar de novo. Não quero me machucar de novo, não. Quero não. Sertão Central, delícia de rádio. Sertão Central AM, 40 anos. A rádio que o povo acredita.